Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O Cubo vai começar. We'll be right back. Thank you. cock blocker. Facebook's a cock blocker. Frosted the flake if I cinnamon toast the crunch. Cock blocker. Facebook's a cock blocker. Frosted the flake if I cinnamon toast the crunch. Hey. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Thank you.